enfeita a colina, é a flor que ornamenta o jardim. Ele é fonte de água cristalina, ele é maravilhoso pra mim. Ele é belo e é majestoso, glorioso de amor sem par. Seu amor não tem fim, eu confesso, ele tem tanto amor para dar. Ele é o doce barulho das águas, é o rio suave a correr. Ele é o sol que a terra ilumina, é o sentido de todo viver. Antes que eu existisse, ele era. O mar e o céu, até mesmo o inferno estremece com o nome do Filho de Deus. O seu sangue perdoa pecados, foi vertido por nós lá na cruz. Quero então revelar com carinho esse tão doce nome, é Jesus.